A paz do Senhor, irmãos, irmãs, Senhor Jesus, nos oriente, nos guie sempre. Ele nos deixou o exemplo da sua vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão. Que ele continue nos guiando a cada dia, para o louvor da glória dele. Aleluia. Meus irmãos, depois de compartilhar no capítulo 12 sobre as palavras finais de Samuel, nós vamos compartilhar hoje em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. E nós vamos ver a guerra contra os filisteus e um detalhe muito importante, uma coisa muito importante, que é a precipitação de Saul ao fazer um holocausto, uma oferta de paz para Deus, tendo sido orientado de modo diferente por Samuel. Então, nós vamos observar isso, porque como diz o ditado popular, o apressado come cru. Mas além dessa constatação de que quando a pessoa é muito apressada, acaba se enrolando, há um princípio aqui muito importante, que é o princípio da obediência estrita à palavra do Senhor. Tá bem? Então, eu estou mandando mais cedo para vocês, porque temos um trabalho ainda, uma visitação, uma ministração, e que Deus abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã. Passamos, portanto, à leitura de abertura devocional que nos foi enviada pela equipe de Atibaia e que está inspirada no Salmo 121, no versículo 1 e no versículo 2. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Levante os olhos para o alto, meu irmão, minha irmã. Levante os olhos para o alto. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3. Então, irmão, irmã, não se desespere. Espere em Deus. Não duvide. Creia. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que está no controle das circunstâncias. Eles nos desejaram um dia abençoado e nós também desejamos a eles uma noite abençoada e uma vida abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos agora a leitura de 1 Samuel 13. A guerra contra os filisteus, na primeira parte. Versículo 1. Saul já tinha reinado por um ano em Israel. E quando estava em seu segundo ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens permaneceram com seu filho Jônatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jônatas atacou e matou o comandante filisteu em Gebá, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra. Que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em um mau cheiro perante o ódio do povo dos filisteus em relação aos israelitas. E por esse motivo, todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente, a leste de Bet-Aven, ou Bet-Aven. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Então foi um momento de tensão muito grande, essa luta, essa guerra contra os filisteus no segundo reinado, no segundo ano do reinado do rei Saul. Ele que já tinha vencido os amonitas com a presença de Samuel, agora enfrentou os filisteus. Versículo 8 vai tratar do sacrifício reprovável. Vamos ver? Versículo 8. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Aí estava certo. Mas quando viu que Saul não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. O povo ficou com medo, irmãos. E se dispersou. Cada um saiu correndo para um lado, se escondendo aqui e acolá. Versículo 9 é chave para você entender. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. E você deve estar perguntando: ora, o que tem de errado nisso, de oferecer um holocausto, já que outros homens de Deus, antes dele, patriarcas, por exemplo, quando tiveram uma forte experiência com Deus, ergueram altares e holocaustos, fizeram holocaustos para o Senhor, para agradar o Senhor, é uma oferta ao Senhor. Então, com relação aos dias que ele tinha que esperar, muito bem. Com relação a fazer uma oferta ao Senhor, nenhum problema. A questão não está nisso, irmãos. E é isso que nós temos que observar e que eu introduzi falando. O erro de Saul, preste atenção, irmão, isso é muito importante para a nossa vida espiritual. O erro de Saul não consistia tanto em poder ou não oferecer holocaustos a Yahvé. Traduzindo para você, bem novato, oferecer ofertas a Yahvé. Até porque Ahías, o sacerdote, devia estar em sua companhia para esse serviço religioso. Então, qual é o erro? Você continua perguntando. Eu também, perguntando ao texto. Mas o erro fundamental estava em demonstrar obediência ou não a Deus. Então, o erro não estava em oferecer o holocausto a Yahvé, até na presença de um sacerdote, mas sim em demonstrar obediência ou não a Deus, obediência estrita. E esse é um problema do ser humano, lidar com essa questão da obediência. E é uma bênção na vida daquele que nasceu de novo, quando ele aprende a estar debaixo de autoridade e obedecer. A questão aqui era essa. Era demonstrar obediência ou não a Deus e demonstrar obediência estrita. Porque o Senhor é misericordioso, é rico em misericórdia. Vimos na devocional de abertura, na primeira palavra, no Salmo. Mas o Senhor não negocia aquilo que ele estabelece, um critério que ele estabelece, uma orientação ou uma lei. O Senhor não negocia. Não há negócio. Quando ele deu uma orientação, uma lei, uma palavra revelada para um servo dele, ele espera obediência. O aspecto pecaminoso do ato de Saul, portanto, foi imaginar que poderia fortalecer a situação de Israel contra os filisteus, enquanto ao mesmo tempo descumpria a palavra do Senhor, porque Samuel disse que era para ele esperar. Eu repito, Samuel disse que iam acontecer algumas coisas, eu não vou voltar nos 12 capítulos anteriores, e ele tinha que esperar. Quando acontecesse isso, ele tinha que esperar. E ele descumpriu a palavra do Senhor, mediante instruções expressas de Samuel. O profeta de Yahvé, que foi Samuel. E você pode conferir essas orientações e essa palavra no capítulo 3, no versículo 20. No capítulo 15, nós ainda vamos ver, no versículo 1, em Êxodo 20, 18 e 19, e em relação com Êxodo 7, 1 e 2. Faça essa conferência. Ao desobedecer às ordens de Samuel, repito, ao desobedecer às ordens estritas de Deus através de Samuel, Saul violou uma condição prévia, vital em seu cargo, agora de rei de Israel. Ele não podia desobedecer a palavra do profeta. Ele não podia desobedecer a palavra do profeta, que era uma orientação de Deus. E nós não podemos desobedecer a palavra do Senhor e toda a orientação do Senhor. Nós não temos autoridade para desobedecer. Saul violou essa condição prévia. Agora, no governo de Israel, as suas atitudes e liderança nacional como rei não deveriam ser exercidas independentemente da absoluta obediência à Torá, à lei. Assim como nós, aplicando já, não devemos, não podemos desobedecer às ordens do Senhor no nosso, na nossa liderança, no nosso ministério. Nós não podemos desobedecer à palavra do Rei, o nosso Senhor. A palavra do Senhor deve ser exercida rigorosamente. Ele não podia, Saul não podia agir independente da lei, independente da Torá, que é o que a gente mais vê com tanta fragmentação da igreja. Hoje, por exemplo. E nós, eu repito, não devemos exercer o ministério que for, na denominação que for, não devemos exercer o ministério independente da palavra do Senhor, independente da orientação bíblica, independente da orientação de alguém que esteja em condição, em posição de autoridade sobre a sua vida. É preciso absoluta obediência, primeiro, à Torá. Em primeiro lugar, a Torá, a lei. E quando eu falo lei agora, eu quero estender não só ao Pentateuco ou ao Hexateuco, os cinco, seis primeiros livros da Bíblia, mas toda a palavra do Senhor. Nós não podemos agir independentemente de toda a palavra do Senhor, fundamentalmente das palavras de Jesus Cristo, da sua vida, do seu ministério. Não podemos agir independentemente dessa cristologia, desse cristocentrismo, de estarmos centrados em Jesus Cristo. E Saul cometeu esse erro. Agiu independentemente da obediência. No caso deles, eles só tinham a Torá e as orientações de Deus por intermédio dos profetas, e nós temos a Bíblia inteira. E não podemos desobedecer a Bíblia inteira e também autoridades que estejam de acordo com a palavra do Senhor, não devemos agir de modo independente, mas de acordo com um princípio norteador. Repito, primeiro a Bíblia, depois as autoridades que estão sobre nós e andam segundo a palavra de Deus, tá bem? Então acho que você pode entender. O pecado de Saul não estava em oferecer uma oferta ao Senhor. Não estava no esperar os dias que deviam ser esperados, mas foi de agir independentemente daquilo que tinha sido combinado. Isso é uma lição espetacular. Porque os irmãos, hoje, o segundo maior grupo de evangélicos no Brasil, segundo o último censo, é chamado de desigrejado. O desigrejado não tem nenhuma pessoa, nenhuma autoridade sobre ele, e também a sua leitura bíblica é uma leitura muito seletiva. Ele escolhe algumas partes que convém e segue, outras partes que não convém e não segue. Ele escolhe o que faz. Ele decide, ele delibera, como se ele mesmo fosse o próprio Deus, aquilo que importa da Bíblia e o que não importa da Bíblia, e ele vai tirando, vai saindo da presença de Deus, vai tirando pedaços inteiros, livros inteiros da Bíblia Sagrada, que ele diz: ah, não, isso ficou no passado, isso não é suficiente para a situação da conjuntura atual. Então, nós temos que fazer uma nova leitura, e aí nós temos essa fragmentação e esse segundo grupo de evangélicos no Brasil, que são os desigrejados. É fácil ser desigrejado, porque o desigrejado faz o que quer, quando quer, como quer, e também não tem nenhuma autoridade sobre ele. Nem estou endossando. Nem estou dizendo que todas as nossas autoridades têm agido como Samuel, né? Infelizmente. Não estou dizendo isso, não. Infelizmente, nós temos líderes de toda a espécie, muita gente abençoada, mas muita gente que não tem nada a ver com o parâmetro bíblico, que não se assemelha nem a um milímetro da vida de Samuel. Isso eu posso concordar com todos que fazem essa crítica. Todavia, ainda assim, nós não podemos agir independentemente dos outros. Essa insistência coloca o seu eu no centro. Eu decido. Eu decido. Eu decido que livro da Bíblia é bom, qual é mau. O que que deve ser seguido, o que que não deve ser seguido. Eu decido acerca do ministério de Jesus se eu vou fazer ou se eu não vou fazer, quando eu vou fazer, quando eu não vou fazer, se eu vou à igreja, se eu não vou, se eu tomo a Santa Ceia, se eu não tomo, se eu oro, se eu não oro, se eu leio a Bíblia, se eu não leio, se eu jejuo, se eu não jejuo, se eu tomo a Santa Ceia, como disse, né? Se eu participo do louvor, se eu coloco o meu ministério à disposição do Senhor como um talento para ser multiplicado, na verdade, nem é meu ministério é do Senhor. Está emprestado para nós. Então, isso nós precisamos romper hoje. Nós precisamos romper hoje. Você é um ministro de Deus e está diretamente ligado à palavra do Senhor, em primeiro lugar. A palavra do Senhor como um todo, fundamentalmente numa leitura centrada em Jesus Cristo, que é o parâmetro perfeito da lei e o parâmetro perfeito da profecia. Por isso aparece para ele no Monte da Transfiguração Elias e Moisés, ou seja, Jesus é o cumprimento da lei, é o cumprimento da profecia, temos que obedecer toda a Bíblia à luz de uma leitura centrada em Jesus Cristo, cristocêntrica. E estudando tudo que Jesus disse, por isso cristologia, o estudo de Cristo. Fundamentalmente, a leitura e obediência a toda a Bíblia à luz de uma perspectiva cristocêntrica e cristológica. Perdão, irmãos. Os irmãos já sabem que aqui nós temos cachorrinhos e quando passa algo na rua, eles se animam todos. Mas esquecendo isso agora, então tendo trabalhado isso com você, falei, primeiro ponto, uma guerra difícil contra os filisteus. Segundo, o problema de Saul ao desobedecer, ao agir independente, independentemente de parâmetros, de ordem. Tem gente que diz flagrantemente, eu não gosto de ordem, eu não quero saber de ordem. Outro, então, que gosta de ordem e decência, diz: eu não quero saber de unção, e eu não quero saber aqui na igreja de cura de enfermo, não gosto dessa cena de curar o enfermo, eu não gosto aqui da cena de expulsar demônio e a pessoa fica possessa. Meu irmão, você não tem que gostar ou não gostar, Jesus fez isso, e nós, seguidores de Jesus, temos que fazer isso. Tanto na santidade, na unção, na graça, na piedade, na misericórdia, em tudo que diz respeito à vida de Jesus e o ministério de Jesus, quanto na sua, como disse no ministério, na sua prática. O que ele fez é o parâmetro para que nós façamos. O que ele mandou é o parâmetro para que nós obedeçamos. Aleluia! Glória a Deus! Então, conflito com os filisteus, erro de Saul aqui, e isso vai trazer consequências para ele, para todo o seu reinado, e vai trazer consequências para a família dele. Irmãos, irmãs, hoje é assim também. Toda a sua independência traz consequências nefastas para você e para a sua família. Muito cuidado, hein? Obediência. E obediência pressupõe humildade. Só é obediente de coração, não de cara feia. Só é obediente de coração e não de cara feia quem tem humildade. Quem é soberbo não aceita outra autoridade, não aceita outra pessoa na liderança. Soberbo não aceita. É preciso humildade para ter uma postura de obediência. Visto isso, agora podemos completar a leitura do capítulo 13. Vamos lá? Versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Assim que terminou de oferecer a oferta, né, o holocausto, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo, todo feliz. Entretanto, Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e Da outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, 7 dias, e ainda que os filisteus estavam reunidos, ou seja, ele olhou as circunstâncias todas. O povo está me deixando, Samuel não chega, o prazo se cumpriu e não acontece a chegada dele. Bom, refleti, versículo 12: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem quer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Chega a dar dó, irmãos, porque o desejo dele, principalmente no início do ministério, ainda era de agradar a Deus. Ele profetizou juntamente com outros profetas, ele foi cheio do Espírito do Senhor, até teve uma boa intenção, mas não teve uma boa, ainda uma adequada formação, uma adequada capacitação, como minha irmã tem dito, e eu concordo inteiramente a necessidade de capacitação. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como insensato. Tu não obedeceste à ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora, ouçam, irmãos, ouçam. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Eu afirmo que ao longo da história de 2000 anos depois de Jesus e ao longo da história de toda a Bíblia, muitos homens que começaram bem, homens e mulheres, que começaram muito bem no seu ministério, foram retirados dessa posição por Deus, porque começaram bem, mas não cumpriram, não observaram aquilo que Yahvé estabeleceu. Então não adianta começar bem, é preciso viver de acordo com a palavra de Deus. E aqui Deus diz firmemente através de Samuel: o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Olha só, hein? Começou bem, mas nesse momento Deus já escolheu outro. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e tropa era formada por cerca de 600 homens, mais ou menos como uma pequena legião romana, né? De 600 a 6 mil homens. A fraqueza militar de Israel, então, se nota na parte final do capítulo 16 a 23. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Micmas. O comando de ataque partiu do campo filisteu em três grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual, outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça, de onde se pode observar o Vale de Zeboim diante do deserto. Naquele tempo, não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita. Olha só, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por esse motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia de batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada, nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jônatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. Permitindo o Senhor, ainda essa semana, nós queremos avançar e você vai ver a sequência da história. E se tudo der certo, chegaremos à metade do livro, que me alegra muito o coração. Mas para encerrar, eu quero deixar essas duas palavras. Primeiro, uma de contexto. Você está vendo aqui tudo o que aconteceu no segundo ano do reinado de Saul, esse confronto com os filisteus, a fraqueza militar de Israel, que ainda não tinha um exército articulado, bem preparado, com armas e tudo mais. Isso é o primeiro detalhe, mais histórico. E segundo, um sacrifício reprovável, uma oferta reprovável. Ou seja, quando você faz a oferta a Deus, mas faz a oferta e ao mesmo tempo atrela a sua oferta à desobediência ao Senhor. O que mais nós precisamos para uma igreja madura, maturidade cristã, é gente obediente. Não é gente obediente e cega, não. Gente obediente que é iludida por falsos profetas, artimanha de homens que induzem ao erro, como diz Efésios. Não é gente obediente e meninos espirituais, não. Precisamos de gente madura, com maturidade cristã, e tendo a maturidade cristã e discernindo uma autoridade espiritual sobre a sua vida, à luz da palavra, de tendo a Jesus Cristo como centro da leitura, né? O centro da leitura bíblica, tendo o cristocentrismo, centrando a nossa leitura, sempre remetendo, comparando com o que disse Jesus, o que fez Jesus, como ele viveu, como ele procedeu, como foi sua vida, como foi seu ministério, como foi sua morte, como foi a vitória contra o inferno e a morte, como foi a aparição para os discípulos, sua ascensão, como ele voltará, tendo Jesus como parâmetro para a lei e a profecia e depois para o Novo Testamento, o que nós devemos fazer? Discernindo isso e tendo uma autoridade que também inspira, não é perfeita, não tem ninguém. Só Jesus foi perfeito. Então você vai localizar erros nos seus líderes, mesmo que sejam homens e mulheres de Deus. Mas você nota que estão buscando a maturidade também, estão buscando uma vida de excelência cristã. Estão buscando o parâmetro de Jesus. Então, o que te cabe é obediência. Sem obediência, você não dará mais um passo na vida cristã. Eu tenho lidado com isso durante todos esses anos, desde o momento em que me converti e comecei a ser discipulado e só obedecia, até o momento que comecei a liderar crianças, depois adolescentes na minha igreja local, e assim por diante, ao longo de toda a vida, e depois o Senhor foi ensinando a trabalhar com essa beleza, com esse prazer de obedecer. Prazer de obedecer, sobretudo prazer de obedecer quando você percebe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E em alguns casos, quando não há heresia flagrante ou qualquer outro tipo de pecado flagrante, a dificuldade de obedecer, se a pessoa não é tão inspirada assim, mas ainda assim você tem o prazer de obedecer. Prazer de obedecer. Nós precisamos difundir entre os cristãos isso. Precisamos difundir o prazer da obediência. Repito, prazer da obediência não alienada, não cega, né? Não uma obediência de menino, né? Que pode ser agitado de um lado para o outro, levado por vento de doutrina. Não, mas o prazer de obedecer. porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Que Deus te abençoe e te guarde, e que esses dois princípios, primeiro o histórico, enriqueça o seu conhecimento, e segundo, esse princípio mais de vida cristã, de discipulado, fortaleça a sua vida nesse dia, nessa noite e para sempre. Em nome de Jesus, aleluia, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a inspiração, a obediência poderosa do Espírito Santo, seja sobre nós, gerada pelo Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.